veredito foi dado, 30 anos de prisão, 18 só no fechado, nenhuma apelação, irá pagar meu pecado, e agora na solidão, me sinto acorrentado, sentenciado, a carregar comigo o peso da derrota, e a vontade de ter escrito outra história, minha alma chora, meu corpo implora, e até a esperança que eu tinha aqui dentro foi embora. Lembrar do mundo lá fora já nem causa tanta emoção. Pensar que eu fui uma droga e causei minha própria prisão. Não adianta lamentação, é tipo a dor da perda, só que é da liberdade. Aqui só o capeta festeja, rodeado de assassinos, várias mortes no currículo. Se na rua tu deu milho, caiu aqui tá fudido. A visita de domingo deixa ainda mais oprimido. Lembra que sozinho, cigarro é o único amigo. Eu clamei a Deus, esperei sua decisão, ele só me respondeu. Sei que plantou sua prisão, foi você que se perdeu. Não quis o caminho bom, não deu valor no seu livre-arbítrio, e provou que ele é um perigo na sua mão. Clamei a Deus, esperei sua decisão, ele só me respondeu. Sei que plantou sua prisão, foi você que se perdeu. Não quis o caminho bom, não deu valor no seu livre-arbítrio, provou que ele é um perigo na sua mão. Até o carcereiro tirou onda com a minha cara, disse que tá mó frio, mas tem banho quente em casa. Que o tempo se arrasta e até o sol brilha fosco. Mesmo que eu tivesse asa, pra sair daqui tá osso. O concreto aqui é gelado, maluco, e a grade aqui é mais ainda. Não me sinto só trancado, eu me sinto isolado, esquecido, sem vida. As lembranças da minha família que mandou na carta que não aguenta mais. A mulher que eu entreguei minha vida já me abandonou, agora tanto faz. O advogado acompanha o processo até a hora que viu que acabou o dinheiro. Tudo que eu tinha conquistado, esfarelando entre meus dedos. Não tem pior sofrimento, eu me sinto apodrecido por dentro. Só de pensar que todo meu ostento era fruto de várias famílias sofrendo. Eu clamei a Deus, esperei sua decisão, ele só me respondeu. Sei que plantou sua prisão, foi você que se perdeu. Não quis o caminho bom, não deu valor no seu livre-arbítrio, e provou que ele é um perigo na sua mão. Clamei a Deus, esperei sua decisão, ele só me respondeu. Sei que plantou sua prisão, foi você que se perdeu. Não quis o caminho bom, não deu valor no seu livre-arbítrio, e provou que ele é um perigo na sua mão.